Perto Lima, Papa, Papa, Tango, Upper Zuluan, Zero, Natal, Flight Plan, Route, Flight Level 350, Puka Departures, Depart Transition for Runway 10, Left Up, Clock 5105, Departure Frequency 119.8, Gal 024. Readback is correct, Comrade Chumbush and Pat, Comrade Portugal 024. Olha, estou puxando tarde, Gal 024. Solo Salvador, Gol no 170, sem reclamação, Bravo. Bono 170, Bravo, confere, pronto, cópia. Pronto, a cópia, 170. Autorizado Salvador, Bacia, Bravo, Kilo Golf, Campina Grande, via piso 10, nível de voo 370, saída Puka, transição Zipa, decolando da pista 10, primeira curva à esquerda, transponder 5104, e o controle Salvador, 119.8. Gol 1170, está autorizado para Terra Bravo, Kilo Golf, nível 370, Zepa do 10. Decola da pista 10, fechou de saída Puga, transição de paz, primeiro curva esquerda, aciona 5104, controle 1198. Correto, pode pronto, gol 1170. Vai estar lá pronto. Declara os 36, controle 119.80, boa viagem. 19.80, obrigado, seu voto. Torre Salvador, boa noite, Azul 6908, LS X-Ray da 10. 6908, avistado, cheque o trem, pista 0, pouso autorizado, 70 com 13. Livre pouso na 10-7-1011, 6908. Aí. Travou 690. Pistulo zero, pouso autorizado 80 com 10, o azul. Livre pouso no zero, 690. solo Salvador Gol no 170 para pushback acionamento, gate 8. Após taxi, Gol no 170. Para abordar. Azul 6908, só os 42, direita 1219. Direita 1219, tá? Boa noite, solo, azul 6908, libra. Passei na Alfa, ponte 2 Juliette, azul 6908, boa noite. Alfa, ponte da Juliette, 6908. Salvador, boa noite, Gol 1098, final da pista 10. No, 1098, pista 0, pouso autorizado, 80 graus, 1 12 nossos, pista 10. E pouso pista 10, Gol 1098. Azul 908, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, vai, vamos. Para o taxa, Gol no 170, temos 5-2 a bordo, 52, saltei na Fortaleza com 4 horas e 40. Cruz ataques e Apátio, Índia, ponte perto da torre, 1862, com 1011, Gol no 170. Cruz ataques e Apátio, Índia, ponte perto da torre, 1862, 1011. Salvador, o voo no 170, Franco Ponte Zero, pista 10, pronto. Uno 170, observe 37, curta final, companhia. Posso aliar e manter, Uno 170. Posso, pouso aeronave, curta final, alinha e mantém no 10, voo no 170. Salvador, 3152. Siga. Está ciente da informação, Bravo, se possível, 330 para Maceió. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado Maceió. Avião Peruísque 58, nível de voo 330. Saída Puca, transição Caju. Decola pistão no azar, primeira curva esquerda. Aciona 5111 e o controle Salvador 119.8. 330, Maceió, Aperuíto 58, Pouca Caju, primeira esquerda, 5111, 19.8 após a decolagem, Altan 3152. Correio depósito pronto, 3152. Camarano 62, Altan 3152. Grado Pucão, Zero Two Fora, Stand 1-1, request push and start. Approved, push and start, come red, text, Portugal 024. Request push and start, call the text, Portugal 024. Solo go 1098, Zero 92. Apply, Santa Village, 1098. E, portanto. Uno 70 da Gol, decolado 49, controle 119, décima 8, Rogério. 1198. Juliette, no 098. 2 Juliette, portão 2, bônus 098. Juliette, 02. Torre, gol 1972, boa noite. Boa noite. Reporte baixar travado, o vento é de 80 graus, uma 12,9, 1011, no altímetro. Vento está embaixo travado. Pouso autorizado, gol 1972. Obrigado, autorizado todo. Sono 5-7, liberar direito 219. Direito 219, gol 1972. Torre Salvador, boa noite, Xené 6258, LS, baixo travado. 6258, boa noite, livre pouso, 70 graus, 1-12, 1011. Livre pouso 70 com 11, Xené 6258. 8, porém estou com a para liberar o pátio. Ciente de táxi até a Juliette, mantendo antes do ingresso do pátio, guardando posição número 8 no 972. Ah. Alpha 3152 no 06, pushback e acionamento. Vicente, agora que tu puxa acionamento? Eu tô com dois travos que eu vou passar, Claudio. O primeiro tá logo à sua esquerda aí, que é o banco da TAP, da Presidencial Táxi. O segundo, 137 da Gol, vai ingressando no pátio. Só um instante pra puxar, por gentileza. Gente, na sua escuta. Portugal 024, clear taxi via April 1, India on road short runway 10, contour 118.6, Canadian 011. Copy April 1, taxiway India, all short runway 10, tower 118.1, now 024. 118.6, ok? 118.6, ó, vira o Tupã. Voo 972, observa a saída do Airbus 330 da TAP. Após a sua esquerda, direto até o portão 8. Gente, é, após o TAP, ingresso no pátio, portão número 8, voo 972. São 3152 na escuta? Na escuta, prossiga. E fique já condicionado aí a passagem do segundo tráfego. O primeiro é a voz da TAP, sentido ponto de espera. O segundo, 37 Gol, sentido à sua esquerda para o portão 8. Após o Gol, inicia no meio, chame táxi. Após a passagem do Gol para o 08, livre push, chama táxi, o TAP 3152. Chame 258 no solo 01. Ao liberar a direita, chame solo em 1219. Boa noite. 219, boa noite. Boa noite, chame 6258, liberando a frente. 6258, táxi autorizado até antes da Juliette. O portão previsto é o 5, reporte para ingressar via Juliette. Ok, até a Juliette, eu chame 6258. Gol 972, prossegue, Juliette, portão 10, fique atento à viatura da Cisaero, follow me cá, virar de alta é o portão 10, ok? Portão 10 agora, seguindo follow me, gol 972. Alba, noite, ground, 024. Gal 024, come ready, over the point. We are ready when reaching Gal 024. There is a traffic 10 nautical miles from 3 short 10. Are you able for line up and take off immediately? Aí farm, pessoal, line up and take off, emitter, Juscal, Zero to Fox. So you are clear, line up and take off, without stop, runway 10, wind 070 degrees, 10 knots, Canadian 1011, airport call 0 to Fox. Pessoal, line up and take off, runway 10, Juscal, 0 to Fox. Salvador, está 38 no avião, estabilizado. 2 milhas marcadas externas. Gente, 38 no avião, continua a aproximação. Airbus 330 ingressou para a decolagem imediata, pistão zero. Aguarde, pista livre, vento de 90 com 10 mil e 11. 90 com 10 mil e 11. Obrigado, Juliette, portão 5, Xenia 6258. Juliette, portão 5, 6258, obrigado, boa noite. Abaixecado, 38 no avião. Pista no zero, livre pouso autorizado, 70 graus, 10 nós, 1011, 3891. Livre pouso. Protocolo 024, airborne at 06, Salvador Control Frequency 119.8, have a nice trip. 19.8, boa noite, obrigado, até a próxima. É Portugal 024. Boa viagem. Para o táxi, o TAN 3152, 126 com 230, alterna na cal. Cidade táxi via Pátio Índia, ponto espera, pistão 0, torre 118, decimal 62, ajustando 10011, TAN 3152. Vive táxi, Pátio Índia, 26 com 0011, TAN 3152. Venha, Bravo, autorização Natal. 098, Bravo, confere, pronto, cópia. Pronto. Cidade Natal, via piso 10, nível de voo 370, saída PUCA, transição Zipar. Recolha pistão 10, primeira curva esquerda. Transponde 5106, e o controle Salvador, 119, decimal 8. 370, nível, piso 10, PUCA, Zipar, 510, esquerda, posse. 1109, 0098. 1037, ok? Positivo, 37. Pode falar, 098, cotejamento correto. Porto, 3. Salvador, boa noite, 3891, 0098. 3891, boa noite, Alfa Juliette, portão 62, hein? 3891, boa noite, Alfa Juliette, portão 62, hein? Alfa Juliette, portão 612, para 3281. Salvador, TAM 3152, ponte espera próximo. Bom dia, TAM 3152, autorizado, linha decolar, 70 graus, 19, 1011. Bom dia, linha decola, TAM 3152. 152, decolado aos 14, controle 1, 19, 18, bagagem. 19, obrigado, boa noite. Você pode estar aqui com o 098. É, tá bom. Valeu. Para o táxi, Bono 098, Bono 31, 1240, Fortaleza. 1240, Fortaleza, confirma KB? Bono 31. Bono 31, copiado, 3 ataques à direita via Índia, ponte pé, torre, 1862, com 1011, não tinha Bono 098, boa viagem. É grato, até a próxima. Gol 098, Canadá 10, 098, bom dia, autorizado linha decolar pista 0, 70 graus, 10, 9, 2011, no altímetro. É, exterior linha decolar da pista 10, 098. Siga o triplo golf. É, eu solicito a autorização do reboque dessa aeronave que está na posição de número 3 para o pátio 3, posição meia dúzia. Autorizado, triplo golf autorizado, correção equipe de solo, reporte ao término, triplo golf. Ok, triplo golf saindo do pátio 3 para pátio 3, meia dúzia, ok. Confirmando, posição 3 do pátio 1 para meia dúzia do pátio 3. Correto, correto. Pode até. No 098, declara 227, controle 1, no 98, eu acho. 098, boa noite, com 098, obrigado. Lima, hotel Juliette. Já seria o táxi a partir de agora? Sim, espero, apesar de ter um notan que prevê obra na pista, a gente vai solicitar a viatura e vai fazer o seu follow até o 0, sem problema. Nada.